você que foi desenganado pelo homem e a esperança de viver já não existe mais. Escuta o que eu vou te dizer, tudo é possível ao que crer. Ergue a cabeça e não olhes para trás. Saiba que o nosso Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e o seu nome é o grande eu sou. Não importa o que te disseram, somente no Senhor espera, porque a última palavra é do Senhor. Disse que você está perdido, que este problema veio pra te destruir. Quem foi que disse que não há mais solução? Até te deram prazo pra você viver. Saiba que o nosso Deus está no trono. Quem é o homem pra dizer chegou tua hora? Se Deus quiser, ainda hoje pode te curar. Jesus é bom e especial em mudar história. Vou te falar. Lázaro adoeceu, Marta e Maria Jesus mandou chamar. Com 4 dias ele ali chegou. Foi quando Marta assim falou: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão vivo estava. Eu creio que a esperança de Marta e Maria se acabaram. Estava morto há 4 dias e sepultado. Para elas era um caso perdido, mas para Jesus Cristo sempre tem um jeito. Se ele ressuscitou Lázaro, me diga um caso que ele não dá jeito. Quem foi que disse que você está perdido? Este problema veio pra te destruir. Quem foi que disse que não há mais solução? Até te deram prazo pra você viver. Mas saiba que o nosso Deus está no trono. Chegou tua hora. Se Deus quiser, ainda hoje pode te curar. Jesus é bom e especial em nós.